Sangue nato, Ed Sheeran, Diamante Records, Mafião. Quero grana, quero fama, quero que for meu. Tudo corre de milhão, mas só quero que for meu. Mas só quero que for meu, mas só quero que for meu. Mas só quero, mas só quero, mas só quero que for meu. A máfia é nóis, cê tá entendendo? É só neguinho correndo atrás do dinheiro. O dia inteiro correria lado a lado. É de si maloqueiro e sangue nato. A rua quem comanda, só os pretinhos correria. Aqueles que querem enriquecer todo dia. Cê sabe qual é, se cola as mulher. Olha lá no meu pé, cê vai ver na que é. Pois assim que é, na minha cola é gambé. Sai se quisira do pé, não vim atrasar meu rolé. Pois eu sei qual é minha função desde cedo. Dona Iris falou, filho, fazer dinheiro o tempo inteiro. No corre pela rua pelo certo. O rap me coroa, me tirou do deserto. Muito amor pelas ruas, pelas quadras da CI. Tipo assim, São Sebastião, nega é de si, yeah. Quero grana, quero fama, quero que for meu. Tudo corre do milhão, mas só quero que for meu. Mas só quero que for meu, mas só quero que for meu. Mas só quero, mas só quero, mas só quero que for meu. Quero grana, quero fama, quero que for meu. Tudo corre do milhão, mas só quero que for meu. Mas só quero que for meu, mas só quero que for meu. Mas só quero, mas só quero, mas só quero que for meu. Só o meu, entendeu? É de si, me chamou, sangue nato, se ligou. É nós neguinho, demorou, sempre fazer por amor. Na CI, em Taguá, o corre tem valor. Derramando suor, misturado com sangue. Minha gangue só aceita ouro e diamante. As notas é em dólar, meu corre é constante. Deus me avisou, você nasceu pra brilhar, não pra ser um empregado, tipo um visionário. Meu flow é sanguinário, extraordinário. Vou ser um milionário. Um milhão de discos, um milhão de riscos. Na rua eu me arrisco, meus versos finalizo. Quero grana, quero fama, quero que for meu. Tudo corre do milhão, mas só quero que for meu. Mas só quero que for meu, mas só quero que for meu. Mas só quero, mas só quero, mas só quero que for meu. Quero grana, quero fama, quero que for meu. Tudo corre do milhão, mas só quero que for meu. Mas só quero que for meu, mas só quero que for meu. Mas só quero, mas só quero, mas só quero que for meu. Ha ha. Viu? A mafia.